sem medir, sem dizer, sem querer ou pretender, vem como que de repente, como espirro da gente, um aperto no peito, um vazio de inveja, um passar por entre o amor e a simpatia, um sem querer pedir desculpas, um sem querer ofender, sem pedido de desculpas, se há de manter a saudade. Saudade que insiste em incomodar, mesmo quando se vê, mesmo que dure o infinito, um instante de ter. Saber que existe o outro e este outro merecer, saber que sou todo, eu e você. Num dia fresco de chuva, a lembrança esfola o jeito, e todo jeito há de existir, um meio de ver você. Sem pedir, me cativa, sem querer, sou refúgio, sem saber, me entrego, sou eu, sou você.